deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo. Geradores do rap, complexo radical. Alô, hoje nós tá de 3, 5, 7, tambor carregado. Eu sou na madruga, ponte é bosque lotado. Escama hoje tem, as dona fight do lado. Pistola na cintura, intima e elas gostam, é claro. Gostam, é claro. Que faz fumaça no barraque é normal. Que é pra hoje tá neblinada e pros capé mal. A cena que faz os olhos dos moleque brilha. Não quer saber de escola, mas já sabe engatilha. E o bagulho virou. Ontem quem era oprimido, hoje virou opressor. Curte a cena dos bandidos na mansão do doutor. Esvaziando o cofre, te toca maçarico. Vida bandida é foda e mesmo assim não dá nada. Carrega os pente firma que hoje tem cansada. Gostou pra cobrar outros atrás das numeradas. E hoje os bandidos tão na rua de pente carregado. Flagrante na madruga, os palhaços tatuados. As falhas são cobradas e quem é daqui conhece bem. Tem cada esquina um louco com sua própria. E hoje os bandidos tão na rua de pente carregado. Flagrante na madruga, os palhaços tatuados. As falhas são cobradas e quem é daqui conhece bem. Tem cada esquina um louco com sua própria lei. Carrega os pente da Glock. Refrigerado, forma a gangue no corre, na quina tá preparado. De arma e toco os pivete, de cima tá nas função. Aqui é tudo unido, comédia não mosca não. O clima que acontece, rotina de bandoleiro. Atributo estremece, atitude maloqueiro. Um arsenal pra render, os pente tá carregado. Aqui na ocidental, os bandes tá maquinado. Prepara para o assalto, ativo os fuzil pau. Depois da zero na rua, só tem moleque do mal. Bandido porta, entra tech, bota terror na quebrada. Complexo e GDR, carregando as quadradas. Prepara as tum-tum, que a guerra vai começar. Picadeiro, luz no papo, hidropônico, voar. Munição de ponta, oga, estraçalha muita mente. Os moleque tá de touca, ladrão reincidente. Com a 15 engatilhada, faz o circo, pega fogo. Nascita uma quadrada pra espativar miolo. Assono, Nextel, que mais tarde tem confronto. Anania, GDR, tá tudo no comando. Liga aí, o Luan. Complexo radical, em terra de ladrão, os potinha passa é mal. Enquanto eles filmam, nós tá na contenção. Carregando os pente, gastando a munição. E hoje os bandidos tão na rua, de pente carregado. Flagrante na madruga, os palhaços tatuados. As falhas são cobradas e quem é daqui conhece bem. Tem cada esquina, um louco com sua própria. E hoje os bandidos tão na rua, de pente carregado. Flagrante na madruga, os palhaços tatuados. As falhas são cobradas e quem é daqui conhece bem. Tem cada esquina, um louco com sua própria lei. Vários entram no jogo por falta de estudo. Outros na adrenalina, respeito o status duplos. Menor quer ser homem, não quer passar fome. Tocou fute pela PT, o crime vai e o consome. Sente o cheiro da quebrada, é de pólvora queimada. Mais um corpo estirado e sangrando na calçada. Então se liga aí, parceiro, no crime não existe paz. Até os convertidos tão armados, segurança a mais. Rosas são lindas, espinhos são perigosos. O canto da sereia encanta até os cautelosos. Casinha é foda, qualquer um pode cair. Cuidado com a dona banda te chamando pra sair. Aqui não tem roleta russo, tambor é cheio de bala. Não dá nada, se mascar tem a pistola carregada. Realidade é essa, deu falha, levou pipoco. Violência predomina, vingança aqui é o troco. 5-7, a culpa é do governo e do sistema. Opressão nos inocentes, entre outros problemas. Lucas Digital, aí esteja em paz. Salve aí, Evandro. É nós sempre mais, então carrega a draga. Solta o fogo e já era aqui. Posto dinheiro, o 12 aqui impera. Não canto apologia, canto o que acontece. Olha os trafica de cima e os pivete nos pés. Nos pés. Thank you.